autorizado, pistola 7. A gente perdeu o contato com a aeronave. November Victor Oscar, é isso? November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, ok, eu vou informar. Já controle. Conta pra você. Continua a ascensão até o nível 105, condições visuais, chama agora Ilhéus 120, decimal 1, no serviço radar encerrado. Ilhéus 120. Bom dia. Na final da 17, câmbio. O novembro, copia? Afirmativo, prosseguindo para a final da 17, câmbio. Ok, a torre lhe informou, está me informando, está o pouso autorizado na 17. Pouso autorizado ao 97, November Oscar Whisky. November Oscar. O senhor recopia o voo 9021? Afirmo, 9021, já copiei. Já estou ciente da autorização que já dei ao Papa Romeu, November Oscar Whisky. Muito grato pela colaboração. Sem problema. Voo 9210, decolado aos 40, chame controle de frequência no 20, décima 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, voo 9210, decolado na Ginec. Voo 9210, sobe 340, via saída da El Vigilance. 2340, saída, confirmando saída da El. Via saída da El, sim. 7. T50, Xané, desce até o 050. 050, Xané 6250. 3 da Delta presente, por 9210. Alívio da Delta, 9210. 9210. Sobe restrito nível de voo 320. Restrito 320, 9210. Deve estar ao final 320 então. Estimativo. Oceano, papá. Via 3110, por baixo 3116, estante conforme. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola da 10 com curva direita, código 5120, controle no 20, décima 80. Controle 2080. 120, decimal 80, controle. Tá 3733. São Paulo 360, Israel, Leda Mótima. Operação 10 para base do Lu BH, conforme. 5120, 2080 no controle. Tá 3733. Correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 01. Estarei, chamarei, obrigado. Tá 3859, pronto, cofre. Prossiga. Da 3859, autorizado Serra Bravo Charlie Tango, via López Lula 21, restante conforme rota. Nível 360, saída Arbor, após Elefa, decola da 110 com curva à direita, código 5104, controle no 208. 3160 para Curitiba, López Lula 21, pista 10, direita, confirma a saída, a transição é Elefa. Transponder 5104 e 120 decimal 8, TAN 3259. Gente, tem o mesmo equipamento, livre das restrições de TAP, livre de essa chamada 250. Nós, ajuste ao time 3021. Foi isso, hein? Arbor Elefa, curva direita, após o código 210. Arbor Elefa, o TAN 3. 859. Muito obrigado, camarada. Exato, 180, reporte livrando pátio da Bata, o November Osquist. Para posicionamento 3733-21. Cache 3733-21. Data final, posição 1895 no 648. 1895. Salvador, gol no 2000. Interno no 3395. 251 no 3395, 9210, bom dia. Autorização de tráfego para Guarulhos, seria por gentileza se há possibilidade de coordenar a Pesolo 21 após manchete? Negativo, a rota preferencial para Guarulhos é Pesolo 10 após Taubaté. Gente, quando tiver nossa própria conta, você vai ver. O 2065 autorizado ser a Bravo Golfo Romeo via Peso Luna 0, Taubaté, restante conforme. Nível 1360. Nível 360, saída da El, Leda, Mótiva. Decolada pista 10 com curva direita. Código 5127, controle no 20 do Simão 80. Sim, se autorizado Guarulhos, nível 360, compara com a partida de voa, Brasil 10, decolada El, Ledra, Monte, passo 2000, curva direita, transporte 527, controle após no 208, voa 2067. Confirmando a saída da El, Ledra, Motiva. Da El, Ledra, Motiva. Correto, chama pronto para o Chibeca acionamento, voa 2065. É, 2065. 170 graus, 109, ajuste de altímetro 1022. Bicho tá molhado. Chileiro pouso, gol 648. 96-150, Mari Lima. Boa, 3896 na via chegada, desce até o 050. 950 na via Mari, obrigado. Controle, Oxalé 6250, estabilizado na final. Corre 1285, 6250. 295, grato, Oxalé 6250. Oi, Salvador, Oxalé 6250, final estabilizado. Oxalé 6250, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Final, pista livre, Oxalé 6250. Confirme POB e autonomia, por gentileza. 129 no POB, 4 horas de autonomia. 3733, autorizado Índia Consuera, turno noite decimal 95, ajuste 9022. 1022, direita 1895, 3733. Bruno 648, solo 51, táxi à direita, chame solo 121, décimo 9. 219, obrigado. O Mike solicita autorização para o galeão. Grau 07, nós, ajuste de altímetro 9022. 0022, pista molhada, o chinelo é 6250. Alfa Juliette, portão 01. Informação 596, na via chegada Mari, desce até o nível de voo 0620. Chegada Mari, via, desce ao 0620, azul 5196. Escuta no 642. Volume 642, táxi lento, mantém a posição antes da Juliette. Táxi lento, mantém a Juliette, via 42. 3733, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinhando 0-3733. Autorizado, chame táxi, agilizando manobra. Chamará para o táxi da 3289. Voo 9098, pronto, cota. Afirmo, prossiga. Voo 9098, autorizado, galeão, Serra Bravo, Golf Lima, via. Upper November 857, restante conforme rota. Nível 360, saída da El, Leda, posição Irume. Decolada 1-0 com curva à direita, código 5126, controle 1208. Poxa, na 6250, ligou na sua escuta. 250, mantém a escuta, mantém a alfa. Mantém a alfa, chanela 250. 648, mantém antes da Juliette. Está pronto para posicionamento. 648, mantém antes da Juliette. Tenente Solo, o voo 9098 está autorizado para o Galeão pela Upper November 857, nível 360, decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda, transição Irune. 5126 é o transponder e o controle 120.8, voo 9098. 9098, correto, chama a próxima pushback, acionamento 07. Chamará, voo 9098. Solo, Xené 63 no 1, 02, pronto para posicionamento. Xené 63 no 1, mantém escuta e aguarde, é o número 2 no setor. Aguardando, 63 no 1, Xené. Xené 6250, táxi lento, é, mantém a posição antes da Juliette. Seguinte, Xené 6250, mantém a posição antes da Juliette. A aeronave da companhia está mantendo, aguardando a autorização para o feedback acionamento no portão 02, que é o portão que a sua aeronave irá ocupar. Na negativa, repetição, chamando a como que a aeronave da companhia encontra-se no portão 02, já solicitou pushback acionamento em virtude da configuração do PAT, não foi autorizado dentro da aeronave da TAM. Informo que a aeronave da companhia está mantendo o portão em que a aeronave do senhor irá ocupar. Sim, se o senhor vai precisar. Bom dia, controle, é o TAM 3733, cruzou 1300, pé. 3733, sobe 360 via saída da El, vigilando. 360 via da El, da 3859 para o táxi, com 176 a bordo, estamos com 414, alternando o barulho. Confirma a alternativa e o POV, por gentileza. 176, alterna guarda. Então, 3859, autorizado Índia, quando espera, estou indo no 8.995 e o ajuste no 022. Índia, 1895, 1022, 3859. Solo Salvador, o azul 2772, pronto para puxa acionamento no PAT 3. O 2772 autorizado no PAT 3, chame táxi. Vai chamar táxi, o azul 2772. D48, ingressa Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, no D4 azul. Bom dia, quero ver. 311. Chinema é 311, após esparqueamento da aeronave à sua direita, Boeing da Gol, portão 01, autorizado para o pushback acionamento no 02, chame táxi. Esparqueamento do Gol está autorizado e chama táxi, Chinema 3191. 59, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 079, ajuste de altímetro no 021. Livre alinhar e decolar, 0038, 59. É 311, na escuta. Na escuta, Chinema 311. Condição de, após o parqueamento da aeronave da Gol, coordenar com a equipe de solo de modo efetuar pushback ingressando totalmente a aeronave no PAT 3. Para que a aeronave da companhia possa ingressar e prosseguir para o portão 02. Afirmo, vai coordenar então, o Chinema 311. Alô, Salvador, é o 631, voltando. Sim. Alô, Chinema 631, voltando. Comenta o seguinte, nós estamos com um mecânico só, ele está tirando a gente aqui do Figuer 2, e é ele mesmo que vai atender a aeronave que vai entrar aqui, ok? Eu não conheço as razões e os motivos, não me cabe discuti-las. Teria condições de coordenar algo diferente, mais curto, para a gente poder efetuar um procedimento aqui? Efetue procedimento normal, então, 631. Agradeço, é 3 ou 9. 9 na escuta? É 3 ou 9 na escuta. Condição de agilizar o procedimento? Afirmativo, estamos prontos aqui, é só autorizado. Autorizado já. É, a coordenação de solo, companheiro, de pátio, agora autorizado, estamos agilizando, agradeço a cooperação. O 6319, para agilizar ainda mais, já teria o POB autonomia alternativa? Afirmativo, 746, autonomia de 5 horas e 37, alternado Galeão. Gente, eu chamei 6319, quando pronto, autorizado o táxi até o ponto esperado no 0 via Índia, o ajuste no 021. No 021 no ciente, assim que alinhar a gente aciona, não posso acionar, só ele curvando. Azul 5196, número 2, reduz 2190 mais. 2190, 5196. Afirmativo, está seguindo a R2 328 milhas à frente. Sim, 5196. Alterna Maceió. 2859, decolada ao 01, controle 120, décima 8, boa virada. 208, graças. Até o pátio principal aguardando instruções, o azul 2772. Azul 2772 até antes da entrada do pátio principal. Antes do pátio principal, vai aguardar o azul. ILS, TAM 3896. 3896, completa sinal, chama a torre. 11895. 1895, obrigado, bom dia. TAM 3733, chama Recife no 251, alterno no 3395, 373. 351, 3395, boa, 3733. Boa. Ingressa Juliette, portão 02. Juliette, no 02, Oceania 2250. Azul 2772, após a passagem do Airbus da Oceania 320 à sua frente, em direção ao portão 02, ingressa parte principal, ponto de espera como número 2, o ajuste no 021. Após a passagem do aviante, ingressa no pátio principal e aguarda no ponto de espera da 10, azul 2772. Chama o trânsito para o 3896, para ver chuva agora no momento, não? Negativo, pista úmida. Ok, obrigado. O azul 5196 no ILS. 5196, chama a torre agora, 11895. Torre Salvador, 118, décima 95, azul 5196. azul 5196, a 2 milhas e meia de Simbra. Azul 5196, continue a aproximação, aguarde pista limpa. Ligou no 394, solicita projetado para evitar uma formações próximas à margem. Autorizado, reduz velocidade 230 mais. Autorizado, ETAP reduzindo para 230 no 394. Plano 094, completa via, chegada a 2000 pés, ajuste no 021, autorizado LS no 094. Plano 021, desce para 2000, completando chegada, via chegada, gol no 094, repassará a estrada. Autorizado, pushback acionamento, Gol 2065, portão 10, chame táxi. Livre pushback, Gol 2065, porta táxi. Paulo Salvador, bom dia, 3890, lembrou de escutar. 3896, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette 5, obrigado. 1021, autorizado pouso, pista 10 azul 5196. Pode ingressar, ou beleza? Meu 319. 319, autorizado a alinhar e manter 10. Pressando a alinhar e manter entrada. O azul 2772, pronto no ponto de espera, cabeceira 10. Azul 2772, torre ciente, manter o ponto de espera. Vai manter. Salvador, Gol 2065 para o táxi. 180 ao bordo, 4 horas de autonomia, perna com 9, táxi, livre táxi, primeira direita, chama o solo, frequência 121, 19. 219, 519. Gol 2065, autorizado ponto de espera via. Até através do portão 612, Gol 2065. Gente, livre táxi, até através do 612, Gol 2065. Gol 96, condição de agilização na medida do possível. Gol 96? Azul 5196, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 73. É, Boeing 320 da TAM, que parqueará no 05, autorizado até o ponto de espera. Índia, Torre, no 2095, com ajuste no 025. gente aguarda o passamento da aeronave, depois do segue em frente, parou no zero, quando pronto, 2795, gol 2795. Chanel 63, 1-1, decolada aos 1-1, chame controle de frequência no 20, décima 8. Boa via. Controle no 208, bom dia, Chanel 63, 1-1. Controle Salvador, bom dia, Chanel 63, 1-1, decolando da El Leda. 63, 1-1, sobe 360, voa Leda. 360, direto Leda, Chanel 63, 1-1. Confirmando após a passagem do Boeing da Gol, ingresso Juliette, portão 03. Faz o gol, Juliette, portão 3. 59. Azul 96986.4. Azul 2772, autorizando a decolagem, pista 90, vento 180 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0021. Livre decolagem para o Azul 2772. Oi, Salvador, bom dia, gol 2065, prazo do ponto, espera da 10. Gol 2065, bom dia, mantenha o ponto, espera. Mantenha, código de saída 5142. E controle no 20 decimal 80. Provado, Recife, roda do plano nível 370, Pucajã, Maracaju, decolada 10 com esquerda, transponde 5.42, controle 208. Tá na 62, agora no 630. Correto, chama pronto, pushback acionamento, voo no 630, portão 06. Câmara. Salvador, é o gol 9098. Voo 9098, prosseguindo. Nós já estamos prontos para o pushback na posição no gate 00. O azul 9098 autorizado para o pushback acionamento 07 chamutário. É, seria o gol 9098. Isso, gol 9098, autorizado no 07 chamutário. Autorizado o pushback. O senhor poderia fazer a gentileza solicitar o nível 400, visto que o 360 é previsto pelo governo? Gente, vou coordenar com o Centro Recife, aguarda só um minuto. O restante da autorização permanece. Positivo, então estamos iniciando o pushback, aguardando a autorização do a mudança para o 400. Muito obrigado. Chanel 6311, autorizaria por hoje, motiva? Foi coordenação com o Centro Recife, 6311. Gente, aguarda o Chanel 6311. No 394, 2000 pés, autorizado LS, a gente no 021. 2000, 2021, autorizado LS, igual no 394. Controle Salvador, bom dia, o azul 2772. 2772, boa. 180, saída coral. 180 coral, azul 2773. Bom dia, voo 1094, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1021. Vento 1094. 319 negativo, Mote vai manter a saída 631. Sim, grato pela coordenação, antena 631. Completa final, chama torre agora 10295, no 394. 395, bom dia. Bom dia. Bom dia, Gondor 394, a 2 milhas para a Índia Serra. Bom dia, Gondor 394, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardado, pista livre. Torre, o Gol 2065, quanto tempo de colar imediato? Seguinte, mantém a posição. Mantém. Gol 2094, solo 197, livre táxi, a primeira direita, chama solo 21, décima 9. Livre direita, chama solo 219, gol 1094. Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette. Gol no 094. Salvador, muito bom dia novamente, é no mesmo retorno da Gol. Nós temos a informação Mike, destino São Paulo, acompanha a subir. No 621, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via peso 1-0 por base, eu peso 1 no meio, restante conforme roda. Nível 360, saída da El, Lida, Mote. Decola da pista 1-0 com curva à direita, código 5147, controle no 208. Dado a nível 360, conforme o plano, decola, 1 no 0, aerovia, abertura 1 no 0, é por base, após abertura 1 no meio, prossegue o plano. Agora sim, decola da 1 no 0, para a primeira curva direita, no perfil da saída da El, mesa, após, morte, 208, 147, portão número 9, 621. Correto, chama pronto, portão 09, gol no 622. Te informará. Gol no 094, está antes do Juliette. Aguarda, gol no 094. Quatro, solo 20, livrou 121 no 19, solo. 21, obrigado. Gol 2065, autorizando a decolagem, pista 10, vento 1 no 80 graus, 129, ajuste de altímetro 021. Decolagem 10, milhão, gol 2065. 394. 394, aguarde 1 minuto 4. Confirmando, 1394. Pista 1394, pousou agora, livrou a pista. 1094, 1094, confirmando, 1394. Alfa mantém da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, gol no 394. 9098, tá pronto, táxi? 30 segundos. 709 da companhia aguardando para prosseguir. 098, está pronto para o táxi. Tem 105 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 57 minutos. 098, autorizado táxi Índia, ponto espera, torno 8, decimal 95, destino 021. Índia, ponto espera, torno 95, agente 21, voo 9098. Voo 9094, na escuta, voo 9094. Voo 9094, após táxi da aeronave da companhia em direção ao ponto espera, ingressa Juliette, portão 10. Voz do tráfego da companhia, ingresso Juliette para o portão 10, 10094. Chama na escuta. 1394, segue a aeronave da companhia à sua frente, Juliette, portão 07. Juliette, 07, a posição, 1394. Droga, 1930, pushback na minha 12. 1930, mantém a posição em aguarda. Aguardando. 08, cara. Salvador, bom dia, Gol 2065, saída da EL. Bom dia, 2065, sobe 360, via saída da EL. 360, via da EL, Gol 2065. Torre Salvador, bom dia, Gol 9098, ponto de espera 10, pronto. Gol 9098, bom dia. Autorizado a alinhar e manter piso no 0. Ali mantém piso no 0908. Bom dia, desce até o 050, mantenha via chegada, Mari, 31G. 050, via chegada, Mari, 9098, autorizado a decolagem pista 10, vento 180 graus, 13 nós, ajuste altímetro 0021. Livre decolagem, voo 909. Maracaju para Maceió. Voo Cajé, Maracaju. Voo 1630, autorizado se tiver questionamento 62, deixando o táxi. Por exemplo, 62, chamando o táxi, 630. Salvador, Golo 648. Golo 648, aguarde cota número 2. Cliente 642. Controle Gol 2065, por gentileza, poderia coordenar pro Edmonte, por gentileza? Cliente 2065, aguarde. Guarda. O 9098, decolado aos 26, controle de frequência no 20.8. 208. Sim. Fechando 40, autorizado para Maceió. Via 0117, nível 350. Transformer 5154, decolado para Cono 0, primeira curva esquerda, sai Puca, Jama, Aracaju. Controle Cojama. Controle 208. 350, autorizado Maceió, via Presulo 17, decolada 10, curva esquerda, Puca, G, Maracaju. 5154 no Grande Fundo e controle 208. Contenimento correto, chame pronto. Samara. Vou no 648, pronto, cópia. 648, cópia. Pronto, cópia, com 648. Vou no 648, autorizado Maceió, nível 350, Presulo 17, decolada, pistão no 0, primeira curva esquerda. Paulo da Puca, João Aracaju, controle Salvador 1208, transponte 5156. Gol 1648, autorizado Maceió, nível 350, é preso 17, decola pista 10, quero curva esquerda, saída Puca, né, João Aracaju, controle 208, acena 5156. Fechamento correto, sendo pronto. Mana pronto. Taxi 1630 da Gol, autonomia de 320, acena Fortaleza, POB de 137. Gol no 630, parte principal Taxi Índia, parte da 1895, altímetro 0027. Índia, parte Índia, ponte espera 295, ajuste 1021. 1021, afirmo. Confirma o tráfego que chamou o Push. Bom, nome é 21, no portão 9, autorizado, chame táxi. Bom, nome é 21, não autorizado, chame táxi. Gol no 630, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 109, ajuste de altímetro 1021. Alinhe e decola, pista 10, 1021, 630. Olhe, Salvador, bom dia, 1561, informação Oscar, passa 195 até 1950. Gol 1561, desça e mantenha o nível de gol 050, via chegada Mari 1021, é o ajuste. 050, ajuste 1021, quando possível, para o Odiduna, Udo e Ferro, para 1561. Gol 9098, chama. Controle Salvador, o azul 2772. Confirme para o 9098. 9098, aguarde a transferência. Guarda. Salvador, é o azul 2772. Aguarde 2772. Possibilidade de manter o nome 02772. Gol 2065, chame Recife em 1251. Recife, 2065, 2065. 2772, mantenha nível de voo 160. Mantendo 160, 2765. Estamos com 79 agora, 4 horas e 25, com fim. Taxi autorizado, via parte principal, taxi da Índia, ponto espera do 0, chame Torre, 9, 8, 5, QNH 1021, número 21. 21, 9098, chame o Centro Recife em 1251. 251, o gol 0098. Controle boa, gol no 630, decola nosso escudo. Gol no 630, contato radar, sobe via saída Puca, 1.3. Sobe via na Puca, gol no 630. 31198, desça e mantenha 2.000 pés. Ajuste no 021, cancelada a restrição de altitude em etapa. Certo, o 1561, mantém a lateralidade da chegada Mari, cancelada a restrição de velocidade em TAP, esse aí mantém o nível de voo 050. Pressão 50, mantém perfil lateral e cancelada a restrição de velocidade em TAP, voo 1561. Azul 2772, faça coral. Serviço radar terminado, mantenha o 60, chame Recife, chame Ilhéus em 1201. Ilhéus, 1201, azul 2772. Salvador, bom dia, o número 621 no ponto de espera da 1-0 e pronto. O número 621 autorizado a ligar e decolar, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-0, nós, ajuste ótimo, 1-0, 2-1. Ali decola do 1-0. Salvador, Oxanéa 6333, informação África, pronto para a cópia, autorização Congonhas 380. Chame 333, autorizado Congonhas, 360, autorizado 1-0, recorda 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica, controle Salvador 1-0-8, transponder 5161. O Congonhas, nível 360. Via rota do plano, Apazulu 10 pro Bave, Apazulu 1-6 pra Vata Azulu, Chamode, Apazulu 30 em Tite. Causa 10, curva direita, saída da Euleda Mótima, controle 1208, transpone 5161. Chama 333, contagiamento correto, chama pronto. Chamada pronto, puxa, né, 6333. Desvio, reporte ao término, aguardando a autorização para o próximo fixo no seu deslocamento. Ok, reportará ao término do desvio, então não tem que dar onda. Eu vou desvio, bom, não tem como é ONU, aguardando instruções. Papa, Papa, Bravo, Bravo, Sierra. Bravo, Sierra, que colou de Aragoinha para Belo Horizonte. Papa, Papa, Bravo, Bravo, Serra, acione o código 5132. Sua ascensão inicial ao nível de voo 180, limite da minha terminal, aguardando o contato radar, sendo que voa Elefa. Apresenta 3198, completa final, pista 10, torre 118, decimal 95. 3196, pregado, 3198. O Bravo Acena, acionou 5138. Controle de Salvador. Boa tarde, é o Gol 1621, passou 2510, perfil da Dael Leda, na sua escuta. No 621, contato radar, sua via da EL, e meu de voo 360, no 621. Correto, 360 autorizado, solicita a morte, mas a presente se possível. Guarda autorização. Guardando. Voo no 561, encerrou de Rio, aguardando o seu sonho. Voo no 630. Chame o centro Recife, 126.85. 2685, 630. Voo no 561, vetor para final, curva à direita, localizador, esse mantém a 2010, autorizado a final do procedimento. São 021, nós dois. 021, 2000, confirme a prova, por gentileza, no 561. 06200. 06200, no 561, reportado estabilizado. Papá, papá, bravo, bravo, Sierra. Acione identificação, contato radar 4, corrigindo 35 milhas norte de Salvador, cruzando 120 em ascensão ao 430. Mantenha a proa de Elefa e após seguirá para o pela Upper Zulu 21. Salvador.